4 para o táxi. Nós temos a bordo 186, 3 horas 41 minutos. Interna Campinas. Campinas 186341, táxi seguindo 37800, companhia, ponto de espera, 2830, Tinto 1014, boa viagem. Recego a aeronave da companhia, 2830-2804, obrigado. Bom dia, reporte baixado travado passando externo. Contará baixado travado externo, mensagem da aeronave. Jet 6709 passou o externo baixado também. Jet 709 está livre pouso na 10, o vento é 330 graus com 4 nós. Livre pouso, 6709. Oi, Salvador, bom dia, TAM 3153. Tá visual com a aeronave na final, pronto, pode esperar. 3153, bom dia, após o objeto que pousa ali e mantém a 10. Após o objeto ali e mantém, TAM 3153. Turma 07, mantenha o ponto de parada 10. Mantenha 6709, seu solo aos 21, livrando a direita, chama o solo 21, 219, tenha um bom dia. 219. Salvador, Objeto 6709, livrando a nossa escuta. 6709, táxi autorizado, parte 1 no portão 01. Táxi autorizado até o 01, Objeto 6709. 2153, está livre decolagem da 10, o vento é de 320 graus com 4 nós. Iniciando, TAM 3153. Bruno 607, após a rolagem do TAM ali, mantém a 10. Oi, Salvador, boa noite, 04, bom dia. Número 2, ponto de espera, tá pronto. Mantenha o ponto de espera, o gol no 804, bom dia. Mantenha o ponto de espera, 804. Sete, um, cinco, chame centro agora, frequência 1128. 288, bom dia, agora no 7 no 5. 2153, decolou aos 23, chama o controle 1935, tem um voo, bom dia. 1935, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3153. 3153, sob vigilância, sob mantenha nível 360. 360, tá autorizado o Vablés? Minuto, por favor. Escuta. Três, autorizado, Blaise. Pode, Blaise, tá? 3153, obrigado. Tem uma coisa errada lá, o IGT do APU, bicho, tá baixo. Que é do solo. Tá preso aí. Ousado, não, bicho. É, tô vendo aí as PEC aí, ó. É, deu PTT, chefe. Coisa errada aí. Volta. No 607, decolou os 26, chama o controle 1935, tem um bom voo e um bom dia. 935, voo no 607, obrigado, bom dia. Falei, Salvador, voo no 607, decolou, serviço da Dael, desculpa a direita. Volo 607, submantenha nível 360, vigilância. 360, volo 607. Controle Salvador, Master Top 9840, cruza 165 para 150. Master Top 9840, está sob vigilância, desse mantenha nível 050, chegada maré. Para o 050, chegada maré, Master 9840. 8804, está livre decolagem na 10, o vento é variável com 3 nós. Tem que iniciar decolagem no 0, voo no 804. Boa noite, 897, ponte espera, bom dia. No 897 é autorizado. Aliás, manter. Aliás, manter o 804, decolado aos 29, controle 1 no 9.35, boa viagem. 935 no 804, bom dia. Salvador, bom dia, gol no 804, Dael passa 1500. 804, submantém nível 380, vigilância. 380, no, Dael no 804. Controle, chame centro agora, frequência 1288. 288, valeu, Julião, obrigado, um abraço. Abraço, boa viagem, querido. Paulo, total 9911. Total 9911, Recife 310, aguarde cota em 2 minutos. Acorda, total? Hoje, autorizado Recife, nível 310, aerovia pelo ISC 58, decola a pista 10, mantém a reta decolagem até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva esquerda, subida por Cajamo, transição Aracaju, controle 10935, 21830, acione 5161, total. 310 aprovado pela Previsto 58, decola da 10, mantém 2 mil pés na reta de decolagem ou 3 milhas, curva esquerda, a subida é Pucajamo, a transição Aracaju 10935 é o controle, a torre vai modular em 10830, 516 no transponder, copiou o total 9941. Correto, chama pronto, puxa acionar. Está pronto para pushback acionamento. Autorizado, chame táxi total. Autorizado, total. 030, afirmativo. Oh, desculpe, gole não, seria falso. Levou negativo. Ok, obrigado. Chame centro Recife agora, frequência 1288. Equatorial Rio 9648. Rio 9648, Fortaleza, coordenaremos o 310, parte 3, só instante 4, altímetro 014, informação em curso, aquilo. Em entidades condições, aguardando a atualização na Cisco. Autorizado então o TAM 3179 de Salvador para Guarulhos, nível 340, aerovia Whisky 50, decola a pista 10, mantenha reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva à direita, subida da El, transição de Né, controle 1, 19.35, turno 8.3, código 5157. Correto cotejamento? Chame ponto para puxa sinal portão 2. Pronto agora, está na 3. Puxa, bate o portão 2, autorizado, chame táxi. Vamos para táxi, está na 3. Luna 897, vai cruzar 120. Luna 897, chame centro Recife, frequência 128, décima 8. 288, com. Pronto, vai 4. Pronto, chegar. Rio 9648, autorizado Fortaleza, nível 310, aerovia Zulu 19, decola pista no zero, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva direita, subida, correção, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva esquerda, subida Momo, transição Frote, controle 119.35, 18.3 à torre, vai acionar 5.163. Autorizado 310 para Fortaleza via Apesulô 19, decola da pista 10 até 2000 terceira milha, curva à esquerda, saída Momo, transição Prot 119.35, controle 118.3, torre 5163, o transponder. Alô, total 99011, está pronto para o táxi, nós estamos com 3 a bordo. 2 horas e 25 de autonomia, alterna Maceió. O Rio 9648, com o atendimento correto, chame pronto para o puxa acionar. Está pronto para o puxa acionamento. Vai liberar um 27 da Total Retaguarda, iniciando o táxi, está livre na sequência, sim? Total 9911, copiado, Marcelo 03, 1225, táxi em frente, próxima direita, Juliette Alfa, ponto espera no 0 ponto, torre em 1 no 8, decimal 3, altímetro no 0, no 4, é uma ótima viagem. Muito obrigado, vai chamar a torre no ponto espera da 10, total 9911. Pode, só para informação, apesar de não estar havendo obras na cabeceira deslocada, a gente vai cumprir um notão em deslocamento de 90 metros da cabeceira. É para desconsiderar, na verdade, só a parte concretada ali e vai ingressar via primeira direita, próximo ponto de espera, ok? Positivo. Total está ciente. Salvador, Master Top 9840, canal final com trem baixado e checado. Master Top 9840, cheque o trem, o vento 320 graus com 2 nós, 1014 o ajuste, está livre o pouso na 10, informa o cabeceira deslocada em 90 metros. Ciente, livre o pouso, deslocado 90 metros da cabeceira. Total 9911 está no ponto de espera da Monozera Pronto. Total 9911, bom dia, mantém a posição no ponto de espera da Charlie, ok? A Charlie vai manter. Papá, Mike Aco Delta, bom dia, de Salvador para Manati, decolagem pista no 7, vai curvar à direita, interceptar a linha do litoral até o farol de Itapuã, após o farol de Itapuã, evitando o corredor Axé, autorizado direto Manati, em coordenação com o controle 119.35, torre 1830 para decolagem, vai acionar o código 0125, papá, papá, Mike Aco Delta. No pátio 4, acionamento autorizado, táxi decolagem vai chamar turno 1 no 8, decimal 3, POB ID. Uma dúzia, boa viagem, até a volta. Solo Salvador, o Rio 9648, com 4 a bordo, alternando Natal, 3 horas de autonomia, pronto para o táxi. A 3 horas Natal, táxi autorizado. Via Juliette, Alfa, ponto esfero no 0, torre 1 no 8, decimal 3. Cabeceira deslocada em 90 metros. Vai taxiar via direita, a primeira interseção no ponto esfera da Alfa, ok? Ciente. Livre táxi via Juliette, ponto espera, torre 183. Vai desconsiderar a parte concretada então da cabeceira. Estimativo. Táxi, vamos fazer uma para o táxi. Com 1-06, 4 horas, alterna avião. Momento, ok, o total 9911, desconsidera a parte concretada da cabeceira. Gente, o total 9911. Deslocado em 90 metros, desconsiderando só a parte concretada, a primeira direita de forma igual ao 727 da total, está ingressando na pista, ok? Pato 2, livrando à direita, chama o solo 121, decimal 9, tenha um bom dia. 1219, 100. 911, livre decolagem da 10, o vento é de 340 graus com 4 nós. Livre decolagem total 9911. Top 9840 na escuta. Master Top 98, câmbio. Pousou, livrou, tem um bom dia. Próxima esquerda, via Kilo para o pátio 3. Observe sinalizador. Via Kilo para o pátio 3, Master 9840. Sete ali, mantenha 10 pela Charlie, ok? Salvador, bom dia, Webner 709, sente daquilo. Coordenaremos para Brasília, o nível 340, formação em curso Jamaica, altímetro no 0 no 4, só instante cópia, Webjet na pole position. Tá, 9911, decolou aos 45, chama o controle de 935, tem um voo e um bom dia. 935, vai chamar o controle, gente, bom serviço, meu amigo. 9 ponto para a conta. Controle, total 9911. 9911, submantenha nível 310, vigilância. 310, vigilância, total 9911. Decolar de pista no zero, manterá reto até cruzar 2000 pés, ou a terceira milha pós-curva pela direita, no perfil de subida, gole, eval, transição, ofito. Controle 119, decimal 35, torno no 8, decimal 3, código 5174. Total 9911. Minuto, por favor. Nível 340, decora da 10. Na Eval Ofito, gole Eval Ofito, transponder 5179 e confirme o controle, por gentileza. Controle 19-35. 1935, a piscina está deslocada em 90 metros, está desconsiderando apenas a parte concretada da capiceira, ok? Assédio. No controle? Prossiga na escuta. Tem condição de voar na porta.